Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo, São Paulo, Brasil. Estamos hoje, sexta-feira, 30 de setembro de 2016, e dando continuidade aos estudos que fazemos semana a semana, seguindo o mesmo cronograma da exposição do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é feito em nossa casa espírita, hoje estudamos o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Ninguém poderá ver o Reino de Deus se não nascer de novo. E daremos especial atenção aos laços de família. Afinal de contas, a reencarnação fortalece ou enfraquece os laços de família? Muito bem. E para preservar as passagens evangélicas que se encontram, onde se encontra, melhor dizendo, o ensinamento de Jesus, nós, primeiramente, leremos a passagem evangélica em que Jesus faz referência a esse ensinamento, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muito bem, nós vamos encontrar essa passagem evangélica lá em João, capítulo 3, itens 1 a 12. Itens 1 a 12. Você sabe que eu me lembro, rapaz, que lá na Copa de 82, olha só, quando você fala em Copa do Mundo de 82, já vê que o cara é velho, né? Eu já lembro do Zico mostrando a camisa rasgada. Pois é, a camisa rasgada lá, que o Gentili fez um pênalti descarado no finalzinho do primeiro tempo e o juiz fez de conta que não viu. Um juiz israelense, por sinal. Muito bem. É o juiz de futebol, estamos nos referindo, é evidente. E aí, eu me lembro, a primeira vez que eu vi, e depois em algumas copas seguintes, atualmente a gente não vê mais, em algumas copas seguintes a gente via, né? Então tinha lá John, que é João, né? John em inglês. Aí, 3, 2 pontos, 14, 3, 2 pontos, 1, e assim por diante, né? Aí, quando eu vi aquela frase, eu falei, caramba, o que será essa faixa aí, né? E aí, anos depois, é que caiu a ficha, né? Hello, que é uma passagem que está se referindo à Bíblia, né? Uma passagem da Bíblia. E, no caso, era, evidentemente, né? O Evangelho de João. Pensei que era o João Velange. É, não, Evangelho de João, capítulo 3. Não confunda Evangelho de João com João Avelange. João Avelange, é, não, misericórdia. Que Deus ilumine o caminho dele, porque recentemente ele abandonou o corpo, né? Faz alguns meses. Então, o Fábio, aí é que caiu a ficha, né? Que John, né? Capítulo. Então, John vem seguido do número, dois pontos e outro número. O primeiro número é capítulo e o segundo número é versículo, evidente, né? Marcos, hoje nós temos cheios de Marcos, né? Marcos Silveira, que saudades, bem-vindo, viu, Marcos? Boa noite. Boa noite, obrigado. É sempre um prazer enorme estar aqui e sempre muito bom ter a companhia de todos vocês e, claro, dos nossos ouvintes. E obrigado pela salvaguarda que você nos deu hoje, né? Que o nosso querido Guilherme tem um compromisso, não pôde vir. Boa noite, Marcos Melo, que satisfação contar com a sua colaboração permanente, né? Mais um trabalhador aí que veio arregaçar as mangas. Opa, estamos aqui. Boa noite, Marcelo, Fábio, meu xará aqui, Marcos, e todos os ouvintes também. Vamos lá, com fé, para o novo programa. Programa de hoje, né, Marcelo? É isso aí. E boa noite, Fabinho, também. Fique à vontade, a gente já vai discutindo aqui adiante. Bem, e aí eu só fiz essa história aí da Copa por causa que da referência, né, da faixa, nome John e o número entremeado pelos dois pontos, né, que significava uma passagem da Bíblia, né, evidente. E lá na Copa do Mundo de 82, era tinha uma faixa escolhida que era John 3, 2 pontos, 3. 3, 2 pontos, 3, capítulo 3, versículo 3. E é justamente a passagem que envolve esse encontro de Jesus com o doutor da lei, conhecido como Nicodemos, né? Muito bem, então a passagem é assim. Voltamos a repetir, João capítulo 3, versículos de 1 a 12. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, olha só que interessante, veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu. Olha só que interessante. Ele já responde de imediato, né? Jesus lhe respondeu. Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Meu Deus, quantas reflexões podemos tirar de cerca de 10 linhas aproximadamente, né? Evidentemente que nós respeitamos os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos de origem protestante, que afirmam que esta passagem evangélica foi utilizada com o objetivo de trazer à luz o sacramento do batismo na Igreja Católica e o hábito de se praticar o batismo em outras denominações religiosas. Mas, a nosso ver, é muito clara a exposição que Jesus faz quando, para esclarecer Nicodemos, que pergunta como pode um homem já velho voltar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez. E aí o mestre diz que se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E quando Jesus diz renasce da água, ele não está dizendo apenas a água como elemento principal da matéria, que é como os antigos entendiam o elemento da água. Até o século XIX, os homens voltados para a ciência consideravam quatro elementos principais da matéria: ar, água, terra e fogo. E a água era o elemento mais, que era, vamos dizer assim, mais valorizado como representante daquilo que se convencionou chamar de matéria. Então, não só Jesus se referia à matéria, que o homem é preciso renascer da matéria e do espírito, como também ele fazia referência à água contida no líquido amniótico. Quando nós nos encontramos antes de nascer lá dentro do útero, o útero, ele envolve o feto, que está em desenvolvimento, a placenta e o líquido amniótico que a placenta produz. Então, Jesus deixa claro esses dois elementos, né? Ou essas duas suposições, que colocando a água como símbolo da matéria e também a água do líquido amniótico. Ou seja, o nosso corpo renasce da água do líquido amniótico quando se dá a expulsão do feto durante o trabalho de parto, e também o espírito que está contido, o ser pensante que habita aquele corpo e que vai vivenciar uma nova experiência. Muito bem, e vivenciar uma nova experiência, o mestre deixa claro que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muito bem, reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. A obra divina no coração do homem será que 70, 80, 90 anos são suficientes para que essa obra divina seja realizada no coração de cada um de nós? Porque das duas uma, ou temos apenas uma existência, ou temos várias existências. Não há outra possibilidade. Ou temos uma única existência, ou temos várias existências. Se fosse uma existência apenas, que nós tivéssemos como experiência, será que nós temos, em uma única oportunidade, a capacidade de desenvolver todas as virtudes no seu mais alto grau, vivendo apenas 70, 80, 90 anos? Sem contar aqueles que morrem em tenra idade, aqueles que morrem jovens, será que esse curto período de menos de 100 anos é suficiente para desenvolvermos a paciência, a coragem diante das dificuldades, desenvolvermos a fé, desenvolvermos a capacidade de perdoar, a capacidade de amar? Será que 100 anos são suficientes? Então, por esse motivo, nós temos a convicção de que o mestre deixa claro que, quando ele diz, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, significa que nós necessitamos de várias experiências na carne, várias experiências como portadores de corpos físicos, os mais variados, para desenvolvermos essas virtudes e para que o reino de Deus, ou seja, para que a obra divina se implante, seja implantada no coração de cada um de nós. Fábio, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade. Ah, Marcelo, esse tema é maravilhoso, né? Eu me empolgo muito com esse tema, porque foi através dele que eu fui atraído pela doutrina espírita. o tema reencarnação. Atraído pela e atraído para a doutrina. Exato, pela e para. Então, queria fazer uns comentários, né? Que você já começou, eu queria continuar alguns tópicos que você começou. O primeiro é o seguinte: você falou do renascer da água e do espírito, né? E eu estava lendo aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. É, logo no comecinho, né? Então fala que assim: Deus primeiro fez as águas, né? Exato. E a terra era... Não, o versículo 1 fala assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma, ou seja, ela não era redonda ainda. E vazia. Nossa, criou uma terra vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas ele não falou que ele criou o abismo. Exato. Né? Então, mas havia terras sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E nem falou que Deus criou as águas, né? Então, a impressão que dá é que já havia as exatamente águas. O abismo e as águas já haviam, porque ele falou assim que no princípio criou Deus o céu e a terra. Então ele falou que Deus se movia sobre a face das águas. Então significa que essas coisas, a terra e o céu, foram tiradas das águas. No capítulo 6, no versículo 6, fala assim: e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e as águas. Exatamente. Então ele separou as águas das águas, no versículo 6. Aí depois ele fala assim, ó. Aí aqui não está falando, né? Está falando em outro lugar que eu não estou achando aqui. Mas por que nós estamos lendo isso? Para mostrar que as águas, elas são o princípio de tudo, né? Deus pairava sobre as águas quando ele começou a criar, né? E daí saíram as coisas. E aí ele separou as águas de baixo das águas de cima, né? Colocou alguma coisa no meio delas. Então, para os hebreus, a palavra água tinha um significado muito forte, que era o princípio da vida material, né? Você deu aí esse exemplo, deu também o exemplo do líquido amniótico, né? Que também é um ensinamento figurado muito forte, que é a vida vindo da água, né? Então é como se tivessem duas imagens, dois símbolos mostrando pra gente que a vida material vem da água, né? E esse do Gênesis está na própria escritura dos hebreus, ou seja, está provado, está escrito no primeiro livro deles. Então, Jesus estava falando assim, que é necessário renascer da água, ou seja, da matéria, né? E ele falou que era necessário renascer do espírito. E ele fez uma distinção muito grande entre matéria e espírito, porque ele falou o seguinte, que o que nasce do corpo, que o que nasce da matéria é matéria. O que nasce da carne é carne. O que nasce da carne é carne. E morre junto com a carne. Mas o espírito não. Porque ele falou o seguinte, que o espírito é que nem o vento. Você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai, né? Então significa que você não sabe aonde ele foi criado. E o corpo, você sabe onde ele foi criado. O corpo nasceu dali, da barriga da mulher. Do zero. Ele foi criado ali na barriga da mulher. Mas o espírito já vem de antes. A gente não sabe de onde ele foi criado. Então, com essa explicação claríssima, Jesus está dizendo que o espírito, que nós não sabemos de onde vem, toma um corpo. Usa desse corpo. O corpo nós sabemos para onde vai. Vai para debaixo da terra. Ou vai ser cremado. Mas o espírito nós não sabemos para onde vai depois. Então o espírito é errante. A gente não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. E ele tomou um corpo. Então é necessário nascer de espírito e de matéria. Ou seja, o espírito necessita tomar uma matéria, viver essa vida aqui e depois repetir o ciclo. começar a nascer de novo, espírito e matéria. Então eu acho que aí tem um ensinamento fantástico para nós, que agora eu vou pegar o gancho daquilo que você falou, né? Porque nós espíritas entendemos que as virtudes não podem ser desenvolvidas no seu mais alto teor em uma única encarnação. E eu gosto sempre de dar um exemplo, falar da paciência, por exemplo. Vamos imaginar a paciência no seu mais alto teor. Então eu tenho que viver... autocontrole diante das adversidades. Exato. Então, aonde que são as escolas da paciência na vida? Temos que admitir que viver do lado de um monge budista é uma escola de paciência, né? Eles são super pacientes, eles sabem ensinar os discípulos deles a serem pacientes. Estudar o evangelho nos dá paciência também, nos dá equilíbrio em todos os sentidos. E a paciência é um deles, né? E viver num mundo calmo, onde, junto com pessoas pacientes, ensina paciência. Agora, depois que a gente aprendeu a paciência no mundo calmo, no meio de pessoas pacientes e tranquilas, nós precisamos testar essa paciência. Será que nós vamos ser realmente pacientes no meio de pessoas impacientes? No meio de situações desagradáveis, caóticas, estressantes, né? Então, será que eu vou exercitar, fortalecer a minha paciência? Será que eu vou abrir mão de fortalecer a minha paciência no meio desse? E será que dá tempo de viver todas as nuances da paciência em uma vida só, para aprender tudo da paciência? Ou seja, viver entre pessoas que são pacientes, entre pessoas impacientes, em situações que ensinam paciência, entre situações que cobram paciência. Então, como aprender a paciência em todas as suas nuances? Você vai falar alguma coisa, Marcelo? Não, eu só ia lembrar que o aprendizado, ele é assim, permanente, né? E é interessante que, conforme a gente vai desenvolvendo muitos aspectos da paciência, como você está exemplificando, uhum, aí você vai desenvolvendo, só que chega lá adiante, você percebe que tem outros aprendizados que vão surgindo e que a gente achava que era portador dessa virtude, uhum, mas que a gente tem que aprender mais e mais ainda. Então, quer dizer, a vida é um eterno aprendizado, né? Não é à toa que o Gonzaguinha falava na música dele, né? Quando eu morava lá na Alemanha, eu achava que eu era paciente. Por quê? Porque as ruas de lá são calmas, o semáforo para pedestre funciona, as bicicletas têm semáforo, têm caminho próprio, as pessoas respeitam os pedestres, né? Então eu achava que eu não tinha problema nenhum com paciência no trânsito, por exemplo. Foi eu voltar para o Brasil para eu perceber o quão impaciente eu sou. Aí eu falei, nossa, se eu morresse lá na Alemanha, se eu ficasse toda a minha vida lá na Alemanha, eu ia pensar que eu era paciente. E eu não ia ter exercitado facetas da minha paciência que eu estou exercitando aqui agora. Exercita aqui, exatamente. Nessa nova escola, né? É uma escola diferente. Mas um cidadão que viveu lá na Alemanha a vida inteira não vai viver essa experiência. Então, como resolver esse problema, né? Então, a reencarnação é uma oportunidade bendita, né, para as pessoas viverem diversas experiências e exercitarem no máximo grau as virtudes. Vou dar um outro exemplo, posso? Pode. Então, por exemplo, uma outra virtude, a humildade, Marcos. Eu posso exercitar a minha humildade no poder ou na servidão, né? Eu posso viver uma vida de servidão e exercitar a humildade aí, aprender muito sobre a humildade sendo um servo. Mas eu também posso exercitar a minha humildade numa outra escola, que é a escola do poder. Aí eu quero ver se eu vou ser humilde também, de fato, né? Então, são duas nuances completamente diferentes que é difícil a pessoa viver numa vida só, né? Uma outra, a caridade. Eu posso ser caridoso sendo pobre, mas eu posso ser caridoso sendo rico também, né? Então, são duas facetas diferentes do exercer a caridade. Do exercício da experiência, exercício, exatamente. Da caridade. Então, ou seja, só dei três exemplos, né, Marcelo? Imagina as outras inúmeras. A humildade, né? A caridade. Mas nós temos centenas de virtudes aí que devem ser exercitadas em todas as suas nuances. A inteligência, por exemplo, a sabedoria, né? A abnegação, a renúncia, o heroísmo, né? Então são tantas coisas para a gente aprender, para a gente viver, que uma vida é muita inocência da nossa parte achar que em uma vida nós vamos adquirir tantas virtudes para compactuar com o Cristo. Exatamente. Para compartilhar da morada celeste junto com ele. Chega a ser até pueril, né? Ser até infantil de nossa parte. Exato. Considerarmos que uma existência só é suficiente para isso. Exatamente. Então o nosso espírito imortal precisa renascer, precisa reviver experiências, precisa nascer de novo em diversas escolas. Precisa nascer de novo como pobre, como rico, como poderoso, como servo, como... como árabe, como israelense, como hindu. Como negro, como branco, como baixo, como alto, como rico, como pobre. Exatamente. Como médico, como agricultor. E aí nós vamos viver diversas experiências. E aí sim, Marcelo, dá para entender a justiça do Pai. Justiça perfeita. Porque aí eu vou entender por que tem pessoas que são menos válidas. Do ponto de vista físico, né, com deficiência física, eu vou entender por que tem pessoas ricas, por que tem pessoas pobres, por que tem pessoas que têm acesso ao cristianismo, por que tem pessoas que têm acesso somente ao islamismo, por que tem pessoas assim e pessoas assado. Porque nós todos temos as mesmas oportunidades que todo mundo. Por isso, a reencarnação é necessária para entender a divina justiça, a justiça perfeita. Senão, não dá para entender. Eu tenho muitas outras coisas para falar, Marcelo. Ah, então é que nem Jesus, né? É. Jesus também falou isso, né? Eu tenho muitas coisas para vos dizer, só que vocês não entendem, vocês não têm capacidade para aguentar. Interessante. Não, Fabinho, vamos desenvolver o tema. Eu gostaria de ouvir o nosso querido Marcos Silveira e depois o Marcos Melo. E aí a gente dá continuidade, né? Sem dúvida. Pois não, Marco Silveira. Ah, são muitas. Que honra, hein? Muito obrigado, a honra é toda minha. São muitas reflexões, né, que nascem, que vão nascendo enquanto vocês vão falando. Muitas e muitas e muitas. Já perdi um monte, já nasceu um monte aqui. E tanto você, né, Marcelo, colocando a questão da água e depois o Fábio complementando magistralmente, quanto a essa questão da justiça, nossa, são tantas questões. Eu acho que eu posso dar uma palhinha de cada uma delas, mas muito rapidamente. A questão da água, né? Os judeus consideravam a água, voltando um pouquinho na água, né? Tudo bem voltar um pouquinho na água? Tudo bem. Então, nosso ensino aqui é uma espiral. Eles consideravam a água como elemento gerador absoluto, como você disse, né? Então, e quando você falou assim, né, que leu a Gênesis, né, eu fiquei imaginando aquela cena, né? Você falou assim, então Deus separou a água de cima, a água de baixo, é quase um balé de um fluido, né? Porque a água, né, não deixa de ser um fluido, isso é o fluido gerador, né? Absoluto, gerador universal. Fluido gerador universal, fluido gerador absoluto, caiu na minha cabeça aqui o nosso fluido cósmico, né? Então você imagina a nossa Terra sendo criada e todo aquele fluido cósmico sendo manipulado, e nós, como espíritas, entendemos e sabemos e acreditamos que este ser co-criador que nos auxiliou na criação do nosso planeta é o nosso querido Jesus, o governador espiritual do orbe, né? Então você imagina... O que manda na bagaça? E é lógico que nos nossos olhos ele é tão, tão, tão evoluído que sim, pode ser considerado como Deus. Nós não assim o categorizamos na doutrina espírita, porque nós não fazemos essa união, como é feito em outras denominações religiosas de irmãos nossos, porém nós conseguimos compreender por que os nossos queridos irmãos de outras denominações religiosas fundem, né, o pai e o filho. Tá? Porque está tão distante de nós, está numa escala evolutiva... Que é como se fosse Deus mesmo. Que é como se fosse Deus. Então, imaginemos então Jesus manipulando esse fluido cósmico universal e criando o orbe magistralmente. Fala, Marcos, só um adendozinho. Está escrito no original, em hebraico, a palavra Elohim. para falar que é Deus. Elohim é Deus no plural, né? E nós sabemos muito bem, né, quem já assistiu o nosso querido Haroldo Dutra Dias, ele expondo sobre os Elohims, né? Então quando fala Deus, realmente, né, quando fala Elohim, é um, como se fosse uma pléiade, né? É um grupo, são Cristos, né? Então nós sabemos que nada no mundo espiritual é feito por uma pessoa apenas, são grupos, né, de trabalhadores que estão ali envolvidos. Então você fica imaginando essa criação, né, sendo feita com fluido cósmico, é muito lindo. Então Jesus era o Verbo. Isso, exatamente. Então, e vale a pena a referência, viu, Marcos? Só vou abrir um parênteses rápido. Vamos lá. Que é assim, que você, o nosso querido Fábio fez a leitura inicial ali do Gênesis, né? Daqueles versículos iniciais do Gênesis. E lá você encontra assim: Deus fez as águas, fez a terra, fez o céu, Deus fez os animais, fez os vegetais. Tudo é assim, Deus fez. Tudo na terceira pessoa do singular. Aí, quando vai fazer o homem, aí está assim: façamos o homem a vossa imagem e vossa semelhança. Então, quando fala façamos, são esses espíritos de altíssima hierarquia, esses Cristos que se reuniram para, naquele momento, fazer o homem. Por isso que o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Uhum. Entendeu? Ou seja, e quando se diz façamos, o façamos, quem que é que está lá? Junto com outras entidades de altíssima hierarquia? O próprio Jesus, que é o governador planetário. Claro. O que nos dá de novo esse senso de equipe, né? De time, né? E aí uma piadinha no meio aqui, que a gente pode pensar então que aquele como chama? Ornitorrinco deve ter sido algum estagiário, né? Que fez. Fala, não, deixa comigo que eu vou fazer um bicho bacana, ele vai ter bico de pato, rabo de castor. Sim. E vai colocar ovo, mas vai ser mamífero, fica tranquilo que eu vou fazer um negócio bacana. Então, só o ornitorrinco que foi estagiário, o resto foram impressionante, foram... Mas aí é outro aprendizado. Né? e só para corrigir, que eu confiei na minha memória e eu me confundi, na verdade não é o versículo 16, é Gênesis capítulo 1, versículo 26, que o Fábio me ajudou aqui a corrigir. Obrigado, Fábio. Que absurdo que você errou o número do versículo. Ah, parece. Meu Deus do céu. Isso é um absurdo. Então, esse negócio da água é muito bacana. Mas eu queria aqui adicionar um outro raciocínio, né? Que é o seguinte: todas, absolutamente todas as culturas humanas, sejam elas antigas, sejam elas novas, elas têm alguma crença em algo depois da morte, né? Seja lá o que for. Nós podemos falar em juízo final, por exemplo, em algumas denominações. Podemos falar em ressurreição. Podemos falar em reencarnação. Podemos falar em várias... Hã? Céu, inferno, exato. Existe algo depois, né? Paraíso. É muito difícil você ter qualquer crença, qualquer filosofia humana que não coloque alguma coisa depois, que coloque um ponto final absoluto, né, na morte. Então, esse sentimento de continuidade da vida, ele sempre existiu. Então, nós temos aí, desde culturas que acreditavam que o próprio corpo voltava, né? Então, vejamos a egípcia que embalsamava, que colocava os pertences muito próximo, né? Comida, os escravos, o barco, o carro, né? Para que o faraó pudesse usar novamente. Tanto outras culturas... que cultuam os mortos, né? Hoje nós temos aí no México, por exemplo, um resquício do que eram as culturas incas, astecas e maias, e que tem o Dia dos Mortos, e que sabem que eles voltam, e que conversam com eles. Enfim, nós temos inúmeras culturas que fazem, que falam isso. E a cultura hebraica não podia ser diferente, né? Então, muitas linhagens, porque nós sabemos que a cultura hebraica tem muitas linhas, né? Os saduceus, os fariseus e outros. Então, alguns acreditavam sim na ressurreição, outros não, né? Mas o que a gente lê no Livro dos Espíritos, nesse ponto, é que a palavra ressurreição queria dizer reencarnação mesmo, né? E aí é que Jesus dá um pito em Nicodemos falando assim... No Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. E Jesus dá uma bronca no Nicodemos nesse ponto, porque ele fala assim... Poxa... Mas uma bronca carinhosa. Você que é um doutor da lei, você que é um conhecido, você que é um entendido nisso, você não sabe o que eu estou falando? Você está espantado? Você deveria ser o primeiro a saber, a entender isso que eu estou falando, né? E se você não tem capacidade, então esquece, amigão, né? Então, essas leituras são tão ricas, vão nos agregando tanto, e realmente a gente poderia falar um tempão, mas vamos deixar todos os nossos amigos falar, e eu tenho certeza que o Marcos Melo vai querer falar, mas a gente vai fazer um pequenino intervalo comercial, e aí depois disso nós voltamos a falar muito mais sobre esse assunto. Ok, Marcelo? É isso aí. Então vamos lá. É o que eu ia sugerir. Ótimo. Então vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo musical. E retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o tema do capítulo 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela, cujo telefone, Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6826. Não é 6826? 3876-6826. E estamos fazendo as reflexões acerca do capítulo, e agora eu gostaria de ouvi-lo, Marcos Melo. Que alegria tê-lo de volta. Fique à vontade em suas considerações. 40 minutos para expô-las. Bom, Marcelo, boa noite. Então, eu queria levar aqui assim, essa reflexão, né? Nós estamos até conversando aqui no intervalo a respeito de dogmas, né, das religiões. Cada religião tem o seu dogma, e o dogma ela é uma verdade, né, para aquela religião, né, significa uma verdade. E para nós, né, espíritas, a reencarnação, eu nem considero a reencarnação como um dogma, ela seria uma verdade realmente absoluta, uma lei natural, né, Marcelo, como você até colocou, não só para espírita, isso abrange a todos, porque vamos pensar, né, que Deus é bom e justo, né? Por que que ele trataria as pessoas com tal diferença, né? Uma nasce em berço de ouro, a outra nasce pobre, uma com defeito, a outra totalmente perfeita, enfim, outro com uma inteligência super avançada e outro nem tanto, né? O porquê disso, né? Então, já começa-se por aí, fala, poxa, se Deus é justo, por que existem essas desigualdades? E se a pessoa tem uma vida só, que mal que ela fez para passar por aquilo? Que nascem com malformações, né, Fábio? Sem dúvida, né? É inadmissível acreditar, né, que isso possa, uma vida apenas, esteja punindo, entre aspas, né, este ser, o que ele fez, né? O que ele fez para passar por aquilo. Então, até estava lendo aqui um trecho. Para que serve a reencarnação, né? Isso está no livro A Vivência do Evangelho Segundo o Espiritismo, do Edson de Oliveira e Taide Gomes Schumacher. É óbvio, né? Mas eu vou ler mais para a gente não... A. Como fator para desenvolver o nosso progresso, intelectual e moral, né? Beleza? E o segundo motivo, um fator de limpeza das manchas que nós mesmos colocamos em nossos perispíritos. Ou seja, nós acertarmos ou corrigirmos escolhas erradas de vidas passadas. Esses são os dois motivos. E o desenvolvimento, evidentemente, intelectual e moral, como você estava dizendo, né? Provavelmente nós, Fabinho, desculpa, o Fabinho estava falando, provavelmente nós levaríamos diversas encarnações para uma das virtudes ser desenvolvida, uma delas apenas. Precisa de centenas de milhares para nós completarmos todas as virtudes, aquela do homem de bem, né? Que, na verdade, não tem fim. É uma lista enorme e depois, no fim dessa lista, ele diz, né, Marcelo, tem muitas outras ainda. Poxa, você fala, meu Deus, né? Então, muitas outras virtudes para desenvolver. Pois é, nós levaremos muitas e muitas. E quando nós vemos a situação de Emmanuel, né, um espírito já em alto grau de desenvolvimento, que já passou por muitas e muitas reencarnações, teve contato com o próprio Cristo, né, e reencarnou novamente. Reencarnou várias vezes e está encarnado, pode estar encarnado segundo o Chico Xavier. Segundo o próprio Chico, sim. Então você vê que isto é necessário realmente, é uma lei natural, isso tem que acontecer para a nossa evolução. É difícil acreditar que não exista a reencarnação, né? E depois até o Marcos estava falando sobre a ressurreição, essa questão da ressurreição para os judeus, que é a própria reencarnação, né? Porque a própria natureza diz que um espírito nasce em um novo corpo. É impossível ele ocupar o corpo que ele já tinha antes, né? A mesma coisa surgiu na reencarnação de Elias, que ninguém reconheceu Elias. Por que não? Ninguém reconheceu Elias quando ele reencarnou como João Batista. Reencarnou em outro corpo. Exatamente. Porque o Elias viveu 800 anos atrás, né? Sem dúvida. Tem a passagem aqui, viu? Depois eu vou ler para você. Legal. O capítulo 17 de Mateus, né? E o telefone é 3846-6846, viu? Peço desculpa. 3876? 3876-6846. Isso aí. Que é o telefone aqui da Rádio Capela FM 105,9. E depois, um pouco mais para frente, não vamos desenvolver nenhum tema, mas eu gostaria também depois de ler algumas observações sobre Mozart, né? Opa, maravilha. Tá bom? Muito bom. Então, esse primeiro comentário que você fez, viu, Marcos, aí você me remete a uma questão lá em O Livro dos Espíritos, quando o Kardec quer saber dos benfeitores espirituais. Qual o objetivo da reencarnação? E o objetivo da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade, né? Ou seja, nós, tendo a oportunidade de vivenciarmos múltiplas existências, evidentemente que nós vamos melhorando aos poucos. E nós, individualmente, melhorando aos poucos, a sociedade também vai melhorar. E a sociedade melhorando, a humanidade vai melhorar. Há 200 anos atrás, nós nos reuníamos nas praças, pegávamos um gato, colocávamos vivo, amarrado numa fogueira e ficávamos assistindo aquela tortura de ver um gato sendo queimado vivo. Entendeu? Hoje, se alguém dá um pontapé num cachorro, E alguém vê essa pessoa dando um pontapé, meu Deus do céu, é uma comoção, né? Em 2 minutos o relato está nas redes sociais, em 2 minutos já está essa pessoa já está sendo acusada e se bobear é capaz até de ser presa, né? E eu acho que nem seria tanto, mas que é, nem seria para tanto, mas que é uma oportunidade de um processo pedagógico importante, sem dúvida. Sem, né, dúvida. É, inclusive eu estava lendo no livro O Sublime Peregrino. Sublime, né, Peregrino. De Ramatiz. Quem será, né, o Sublime Peregrino? É, pois é, o próprio Jesus. E é feita uma pergunta para Ramatiz a respeito do flagelo, né, que Jesus foi flagelado, foi espancado, humilhado. E aí ele diz o seguinte, assim, naquela época, até os judeus, eles usavam isso como uma coisa comum para eles, porque o grau de evolução daquela época, daqueles encarnados daquela época, era daqueles assim, tempos, sem dúvida. Então eles batiam, chicoteavam, o chicote era a coisa mais comum, né? Lapidavam, né? Isso aí era dos judeus. 39 chicotadas, né? Já pensou? Então eles flagelavam as pessoas assim por coisas banais. E como você falou, Marcelo, você vê como nós até evoluímos bastante, porque se alguém vê uma pessoa maltratando um animal na rua, pode ser um crime hediondo, ele pode ser preso. Sim, sim. Não é mesmo? É, você maltratando um cachorro, matando não sei o quê, cruelmente falando, é um crime, né? Então evoluímos com certeza, porque é evidente, estamos ainda lá embaixo no grau da evolução, temos muito que evoluir, mas melhoramos, né? Melhoramos muito, da Idade Média para cá também, né? Sem dúvida. Onde pessoas eram queimadas por coisas banais, né? Sem isso dúvida. São em virtude das reencarnações, da evolução mesmo. Sem dúvida. E a outra, vamos dizer assim, a outra argumentação de ordem filosófica que nós fazemos acerca da reencarnação é que sem a reencarnação, Deus não pode estabelecer a sua justiça. Como que Deus vai estabelecer a sua justiça se fosse uma existência só, né? Então imaginem vocês, né? Os nossos irmãos políticos equivocados, eles cometem os maiores crimes. Aí eles corrompem os advogados, corrompem os juízes que assim se submetem, e eles passam a existência toda, deveriam passar a existência na cadeia. E no entanto, eles não ficam nem meia hora na frente de um delegado, né? Na frente de um delegado. Aí nós perguntamos, se fosse uma existência somente, Deus vai deixar isso barato? Deus vai deixar isso barato? Não vai deixar isso barato. Não vai. Agora, para que Deus estabeleça a sua justiça, e eu não estou falando como assessor de Deus, porque eu estou muito longe, né? Para que Deus estabeleça a sua justiça, se não houver múltiplas existências, esse nosso irmão político equivocado, que eu estou dando um exemplo, ele não vai se igualar perante as leis de Deus. Ele não vai ter a oportunidade de se igualar. Sem dúvida. E digo mais, né? Quer dizer com se igualar? Se igualar perante as leis de Deus. Ele estar de acordo com as leis de Deus, a lei da justiça, a lei de caridade, a lei de amor, né? Que nós aprendemos. Citando mesmo Hitler. Exatamente, exatamente. Agora, veja você, quando... Jesus falou que nenhuma ovelha será perdida, né? Nenhuma ovelha será perdida. Isso mesmo. Não tem conversa. Pode durar séculos. Que importância tem durar mais tempo ou menos tempo? Não tem importância nenhuma. Agora, quando nós desencarnarmos, tomara que esse amanhã demore bastante, né? Lógico, né? Para nós adquirirmos mais experiência, mais conhecimento, etc., mais aprendizado. Então, embora nós não saibamos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, né? Muito bem. Isso mesmo. Mas amanhã, quando nós desencarnarmos, quando nós abandonarmos o corpo, nós não encontraremos 72 juízes inclementes apontando as nossas imperfeições? Não encontraremos 72 juízes. Nós encontraremos um juiz somente, e é um juiz inclemente. E sabe quem é esse juiz? Nós mesmos. A própria consciência. A própria consciência nossa acusará, e aí eu me coloco no lugar desse nosso irmão político equivocado, quando ele vai ter a oportunidade de reconhecer que todos os seus atos, todas as suas escolhas equivocadas, redundaram em fome, em morte, em dor de muitas pessoas da comunidade que ele era o responsável, da comunidade que ele estava lá para auxiliar e não para se locupletar, não para se beneficiar. Então, nesse momento, o juiz inclemente da própria consciência dele vai falar: meu Deus, eu não sabia nada disso, que loucura, que é isso? E ele vai se ajoelhar, não é se ajoelhar espiritualmente, não. Ele vai se ajoelhar mesmo com o perispírito dele e vai pedir a Deus uma nova oportunidade. E Deus, como Deus não é pobre de misericórdia, Deus vai conceder uma nova oportunidade para ele. Só que essa nova oportunidade é possível que ele venha numa próxima existência a sentir na pele tudo aquilo que ele causou, de sofrimento nas pessoas da comunidade que ele prejudicou anteriormente. Para ele aprender como dói, né? Para ele aprender como isso dói. Isso se chama expiação. E isso se chama justiça. Isso. A justiça de Deus aí sim será estabelecida. Como relata em uma obra do André Luiz, talvez vocês saibam qual é a obra, que eu não me lembro qual obra que é. Quando o André Luiz faz referência de dois pilotos de avião, dois espíritos elevados, eles já estavam em altas esferas espirituais, e eles pediram uma reencarnação para que eles pudessem se redimir de erros do passado. E na época, nas primeiras décadas do século XX, 1920, 1930, 1940, a aviação estava iniciando, né? Estava iniciando voo, né? Então, eles pedem uma reencarnação relativamente curta, 20, 30, 40 anos aproximadamente, para que eles pudessem serem úteis no aprendizado da aviação, e eles iriam desencarnar em um acidente de avião, só que aquele acidente redundaria em aprendizado para que aqueles erros não fossem cometidos, através da análise, do estudo da queda do avião deles. Então eles pediram uma existência em que eles pudessem desencarnar através de uma queda de um avião. E foi autorizado isso pelos benfeitores espirituais. Agora, por que que eles pediram essa morte trágica numa existência relativamente curta? Porque em existências anteriores, os dois juntos atiraram do alto de uma torre um inimigo político da época em que eles viviam. Ou seja, eles pediram para sentir na carne o mal que eles impuseram àquele antigo inimigo, aquele pavor, aquele sofrimento. Vocês, dá para ter uma ideia, né? Uma ideia. Só uma pálida ideia. De pensar, né? Exatamente. Então, dessa maneira, eles se igualaram à lei de Deus, é nesse sentido que eu disse se igualaram, né, Fábio? Para que se estabelecesse a justiça, para que se estabelecesse o perdão, para que se estabelecesse a vamos dizer assim, a limpeza da consciência, né? Marcelo, e mais que tudo, de uma vez por todas, eles eliminaram do ímpeto deles, da índole deles, qualquer tendência de fazer isso de novo. Porque aí eles têm um trauma agora, eles têm uma lição tão forte que mesmo que eles venham numa outra vida, que apague a memória deles, eles não vão ter mais esse ímpeto, esse impulso de empurrar alguém e de tirar a vida de alguém dessa forma. Veja, porque você, a lição ficou muito forte. Como o aprendizado é progressivo, né? Exatamente. Você vê como que é? Exatamente o que o Melo falou, que o Marcos Melo falou sobre uma das funções da reencarnação, que é a limpeza das manchas que nós mesmos colocamos em nossos perispíritos. Exatamente isso. E sabe que me remete àquele caso do João Hélio, que nós já citamos aqui no programa uma vez, Marcelo, não sei se você se lembra, que ele foi arrastado por quarteirões, o menino ficou preso no... Sim, bem lembrado. No carro, né? No cinto de segurança, né? Por 8 quarteirões ele foi despedaçando. Não era muito detalhe, Marcos. É. E depois ele mesmo, por espírito, passa uma carta para os pais explicando o porquê daquela forma que ele escolheu, né? Passar por aquilo e o que ele tinha feito anteriormente. Sim. Que é uma coisa linda até. E os pais que o receberam nessa encarnação, porque ele demorou, acho que 1500 anos, eu não me lembro, Marcelo, não sei se você lembra, mas ele teve um... Demorou-se muito para que ele reencarnasse, porque não havia alguém que o aceitasse como filho. E este casal o aceitou, eles foram esse casal foi vitimado por ele, né? Ele amarrava as pessoas na bica. O perdoou, né? O perdoou. Exatamente. Tanto que, quer dizer, teve um amor, sentiu amor por ele quando ele se foi, tão jovem, com 8 anos. Acabou o mundo para eles, para aquele casal que morreu, desencarnou o filhinho deles, né? Mas é uma história de reparação, né? Que é uma coisa que realmente a reencarnação nos dá essa oportunidade de repararmos esses enganos que nós fizemos no passado. Demorou muito para esse, acho que o nome dele era João Hélio ou algo assim, né? Para ele. Acho que é João Hélio. É, né? O nome era até parecido. O nome com ele dele no passado, nem agora. Exato. Né? Um nome meio até parecido. E foi dessa forma que foi encontrado. Que é uma história que acaba sendo trágica. E na obra Ave Cristo, o nosso querido Emmanuel, ele faz referência ao Tassiano. E o Tassiano, num determinado momento, ele condena à morte um dos escravos, que ele gostava muito desse escravo, chamado Rufus. E esse escravo, ele fica muito decepcionado, porque ele ficou sabendo que o Rufus era cristão. E como ele combatia o cristianismo com muita rigidez, com muita intolerância, ele não teve dúvida, ele mandou matar o Rufus, amarrando-o nos cavalos, E tendo uma trajetória semelhante. Entendeu? Não sei se você chegou a ler o Ave Cristo. Não, não perca. Ave Cristo também é a continuação das sequências, né? É, há 2000 anos, 50 anos depois. Aí depois o Ave Cristo. Que é a continuação da trajetória dos mesmos espíritos, entendeu? Ou de alguns deles, né? Lindo, né? Muito legal. E uma outra consideração que nós nos recordamos, né? E aí já entram os bastidores do mundo espiritual, quando eles nos revelam que o nosso querido Tancredo Neves, desencarnado em 85, né, 1985, teria sido o delator e traidor Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis frustrou aquele que seria o novo governo do Brasil, comandado por Tiradentes e pelos inconfidentes, pelos demais inconfidentes mineiros. Então, quando eles estavam para assumir o governo, o Joaquim Silvério dos Reis delatou, em troca do perdão de suas dívidas com a coroa portuguesa, delatou os inconfidentes, e a coroa portuguesa pôde frustrar aquele movimento da Inconfidência Mineira. Sobrou para o Tiradentes, que havia sido, em encarnação anterior, havia sido um juiz inclemente da Inquisição, e ele acabou sendo condenado à morte e tendo o seu corpo esquartejado. Muito bem. Aí o Tancredo Neves, o Joaquim Silvério dos Reis, reencarna como Tancredo Neves. E o Tancredo Neves, embora tenha circulado a sua trajetória política, é muito interessante, porque ele sempre esteve no poder ou próximo do poder, mas nunca foi o comandante do governo. E ele, como todo político, aspirava a ser um dia o comandante do governo, né? Muito bem, às vésperas de assumir o poder, de assumir a presidência da República, ao invés de ir para o Palácio do Planalto, ele vai para o centro cirúrgico. E todos conhecemos a sua história, quando, após 7 cirurgias esquartejadoras, 7 cirurgias esquartejadoras, ele abandona o corpo no dia 21 de abril. Vou repetir a data. 21 de abril de 1985, ele abandona o corpo. E aí sim, certamente, ele sentiu na pele o mal que ele impôs aos irmãos da Inconfidência Mineira. É, sempre lembrando que os demais inconfidentes foram degredados para algumas colônias portuguesas da África, né? E eles não voltaram mais, né? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, né? Teve alguns outros nomes que eu não me recordo, né? Mas essa história do Tancredo, evidentemente, que é relatada não com essa riqueza de detalhes, na obra Confidências de um Inconfidente. Essa riqueza de detalhes, a médium, que agora me fugiu o nome, né? A médium é que dá essas informações. E o livro foi escrito pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Lógico que nós estamos fazendo essas referências com o objetivo de ilustrar a justiça da reencarnação. Justiça da reencarnação também, que pode se estabelecer através de uma história que o nosso querido Chico Xavier conta, quando uma mãe procura pelo Chico dizendo: Chico, o meu filho tem 10 anos de idade, ele não enxerga direito, não ouve direito, ele teve os seus dois membros superiores cortados, os dois braços foram amputados por doença, e agora os médicos estão dizendo que ele precisa ter as duas pernas cortadas, as duas pernas amputadas. Então imaginem vocês, né? A dor de uma mãe. Aí essa mãe chega para o Chico: e aí, Chico, o que que eu faço? Aí o Chico diz que o Emmanuel sopra-lhe aos ouvidos que a mãe deve aceitar a orientação médica. E mais importante do que aceitar a orientação médica é compreender que, se ele não tiver as pernas amputadas, ele vai fazer o mesmo que ele fez nas últimas 7 ou 8 reencarnações, em que ele não suportava ele não tinha resistências morais diante dos desafios que a vida o chamava, e ele se matava. nas últimas 7 ou 8 existências. Ou seja, se ele não tivesse os membros inferiores amputados, o que, que ele ia fazer? Ele ia se dirigir, ele ia se dirigir para algum precipício e ia se matar novamente. Então ele tinha que completar essa vivência, né? Ele tinha que completar essa encarnação. Exatamente. Interessante. Marcos, poderíamos fazer mais uma pausa do... Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Estamos ao vivo, direto aqui da Rádio Capela FM 105,9. Hoje é 30 de setembro de 2016 e o telefone da Rádio Capela é 3876-6846. Dando continuidade ao nosso estudo do capítulo 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Ninguém Pode Ver o Reino de Deus. Gostaria de ouvir algumas... Se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gostaria de passar a bola para o nosso querido Marcos Melo, que fará algumas referências interessantes a respeito de Mozart. É isso mesmo, Marcos? Isso mesmo. Essa história de Mozart é uma prova de vidas passadas, de reencarnações, né? Porque Mozart, com 5 anos, já compunha, e ele não teve instrução nenhuma musical, estava dentro dele, né? Com 9 anos, ele escreveu uma sinfonia. Com 9 anos, ele já compôs uma sinfonia completa, e não teve professor, né? Isso, eu estava lendo aqui nos livros Grandes Vultos da Humanidade e o Espiritismo. Esse livro foi escrito por Silvio Brito. Silvio Brito? Nome de artista. Será que é o cantor? Silvio Brito Soares, né? Então ele diz que esse fenômeno é chamado reminiscência, né? Ou seja, é aquilo que é adquirido pelo espírito no passado. Exatamente. E ele faz assim... que reminiscência não é uma hereditariedade. Ele separa a reminiscência da hereditariedade. Porque hereditariedade é uma coisa fisiológica, é material. Né? Carga genética. Uma, né? Carga genética. Tanto que, se o Mozart, por acaso, se ele tivesse um filho, o filho dele talvez não fosse o gênio que ele foi. Nem sequer chegasse aos pés. Por quê? Porque o espírito é único. Essa história que ele vem passando, que vem se evoluindo, ela é de cada um, né? Então não há uma outra prova de dizer, mas poxa, mas filho de peixe, peixinho é. Não, nem sempre, né? É claro que a educação leva escolhas erradas ou certas, né? Porém, essa reminiscência, isso que vem conosco, e até eu lembrei da parábola dos talentos, né? Que é isso, né? Que você traz de encarnações passadas sinais do que você foi, né? Ou até daquele próprio talento. Então, evidente que um gênio, você não encontra um gênio em cada esquina, porque isso seria hereditário, né? Não, é uma coisa muito rara, né? Fatos como esse, Mozart ou Beethoven, que surdo, né, compôs belas sinfonias, já não escutava mais, né? É um outro personagem da história. E é isso, só para você colocar essa colocação aí para vocês, essa informação, né, da reminiscência. Sem dúvida. E vale a pena nós fazermos algumas considerações a respeito do fortalecimento dos laços de família. Então, muitos detratores da doutrina da reencarnação, do dogma da reencarnação, muitos detratores, muitos que combatem a reencarnação, afirmam que a reencarnação, ela enfraquece os laços de família. entendeu? Ela enfraquece os laços de família. E o nosso querido Kardec faz uma observação muito, muito legal a respeito disso, pois ele considera o seguinte, que se tivéssemos apenas uma existência, evidentemente não haveria a pré-existência da alma, a pré-existência da alma. E, portanto, não haveria Mozart, não haveria Beethoven, não haveria tantos gênios como nós temos conhecimento, Albert Einstein e assim por diante. E então eles, o Kardec faz um comentário, diz o seguinte, né, que se é uma existência só, não há a pré-existência da alma. Não havendo a pré-existência da alma, o pai é estranho ao seu filho, o filho é estranho ao seu pai, a filha, a sua mãe, e assim por diante. São completamente estranhos entre si. Se conheceram no dia que o último nasceu. Exatamente. Então, e não é isso que nós vivenciamos na prática. Muito pelo contrário. Numa mesma família, nós temos mais afinidade por alguns familiares do que por outros. Verdade. E nós temos mais afinidade, muitas vezes, por pessoas que nem pertence à nossa família consanguínea. Sem dúvida. Então, da onde vem essa afinidade? Isso é apenas um exemplo, né? Agora, em relação ao futuro, olha só. Em relação ao futuro, se fosse uma existência só, se fosse uma existência só, a nossa sorte estaria remediada, irremediavelmente tomada após a morte do corpo físico. Se é uma existência só, acabou. Se você foi bom, você vai para o céu, para o paraíso. Se você não foi bom, você vai para o inferno, onde se encontram os satanazes, né? Muito bem. Isso naqueles que consideram que a vida continua após a morte. Agora, aqueles, os ateus, os nossos irmãos ateus, os nossos irmãos materialistas, eles consideram que se terminou uma existência, vai tudo para o buracão, né? Acabou. Não tem nada. Né? Muito bem. Aí, em relação aos nossos irmãos que consideram que morreu ou vai para o céu, se foi bom, vai para o céu. Se não foi bom, vai para o inferno. Muito bem. Então, veja você, eu vou lá, eu me esforço para ser uma pessoa boa, e aí, quando eu morrer, eu estou lá no céu. Estou lá no céu, indo de uma nuvem para outra, tocando harpas e ouvindo guaranias paraguaias, não é isso? De uma nuvem para outra, aquela coisa toda. Aí, por exemplo, eu tenho dois filhos. Um dos meus filhos foi um garoto bom, e aí beleza, quando ele morrer eu vou me encontrar com ele lá no céu. O outro não foi lá essas coisas, quando ele morrer ele vai lá para o inferno. Como eu posso ser feliz no céu, no paraíso, se o meu filho que eu amo está lá no inferno? Desculpa, Marcelo, mas você vai estar no inferno estando no céu. Vou estar no inferno estando no céu, isso, pronto. Isso. Você falou tudo. É. Exatamente. Então, quer dizer, vejam vocês que a crença da unicidade da existência, a crença da existência única, é uma crença infantil. É uma crença desprovida de fundamento. Foi válida, né, no momento da humanidade, né, no passado, que a gente não tinha entendimento. Uhum. Mas hoje nós já somos convidados a mudar de ares, né, de pensamentos, de entendimento. Exatamente. É. E isso em algumas culturas ainda, há algumas promessas, assim, tipo, se você for ali e se explodir, matar um número de pessoas, você irá para o paraíso e terá 7 virgens, né? 72 virgens. 72 virgens. É 7, não. O cara... 72 virgens. Enfim, o cara... E você vai ter leite e mel em abundância. Pois é. O cara tem que matar um maior número de pessoas. Por isso, quer dizer, que coisa doida, né? É uma... Aquela existência da pessoa, ele fez um mal grande e foi ainda premiado. Nossa, que coisa, né? É um pensamento equivocado, né, desses nossos irmãos, né? É, e mesmo aquela questão do familiar, né, Marcelo, como você falou? Sim. Que gêmeos univitelinos, idênticos, de corpo são diferentes. São diferentes, o espírito é diferente, né? Um diferente do outro. O espírito tem características diferentes. Com seu grau de evolução, enfim, com sua bagagem, né? E pensam diferente, agem diferente. Cada um fará assim. Mesmo tendo o DNA igualzinho. Né? O DNA é idêntico, quer dizer, a matéria é idêntica, o espírito não. Agora, em relação. Pois não, Marco. E por que nascem gêmeos, um tem direito de viver e o outro morre logo em seguida, né? Alguns minutos depois. Pode acontecer. Né? Pode acontecer. O que que determina que um pôde e que outro não, né? E às vezes dentro do ventre materno, né? Ocorre. Não é raro acontecer uma gestação gemelar em que um feto se desenvolve e o outro não se desenvolve. E mesmo assim a gravidez vai até o final. E, pois não, Marcos. E essa questão de gêmeos, né, dividirem o mesmo espaço físico, talvez nem sempre a mesma placenta, né, Marcelo? Você que é o especialista aí no assunto. Exato. Né, eles podem ocupar a mesma placenta ou não, né? Mas eles estarem dividindo o mesmo espaço ali, vem os laços familiares, que ali é um acerto entre eles, quer dizer, não estão ali à toa os dois juntos, parecidos ou não, né? Não estão à toa naquela família, não estão à toa naquela condição, encarnando simultaneamente, praticamente juntos, né? É, são os laços de família gerados pela encarnação, não é mesmo, Marcelo? É, há um relato dos gêmeos xifópagos, né? Os gêmeos xifópagos são aqueles eles nascem com algumas partes do corpo fundidas, né? Então, são aquelas pessoas que... Siameses? Né? São os gêmeos siameses, considerados gêmeos siameses. Eles podem nascer unidos pelo tórax, pelo crânio, pela perna, pelas mais variadas regiões, né? Eu tive a oportunidade de fazer um parto uma vez, uma cesárea, em que nós nem sabíamos o diagnóstico, né? O diagnóstico foi ali na hora, né? E ainda bem... Não, ultrassom não dava para ver. Fábio, no início dos anos 90... Ah, desculpa, no início dos anos 90, aqui no Brasil, o ultrassom não tinha tanta popularidade. Né? E esse parto se deu nessa época, né? Aí o ultrassom, ele se popularizou a partir da segunda metade dos anos 90. Começou a se popularizar. E hoje, né? Hoje... Você vê, né, que tem uma facilidade imensa de fazer o ultrassom e o diagnóstico é muito mais preciso, né? Mas na época, nós indicamos a cesárea, eu não me lembro exatamente por quê. Eu digo nós porque eu e o meu amigo, o companheiro do plantão, né? Um grande abraço para ele, o nosso colega Djalma, o nome dele. E aí nós indicamos a cesárea e na hora que tiramos o feto, o bumbum de ambos estava grudado. Entendeu? Eles vieram unidos pela região genital, né? E foi até um caso interessante, porque havia um cirurgião pediátrico lá na época, foi no Hospital São Vicente em Jundiaí, e esse cirurgião pediátrico, ele tinha uma ligação lá com a Universidade de Botucatu. E ele encaminhou o caso lá para Botucatu, né? E por que encaminhou lá? Encaminhou para lá, não só porque ele tinha facilidade, né? Que ele frequenta lá em Botucatu, como também, na época, só esses hospitais maiores, né? É que tinham a ressonância magnética. E ele precisaria fazer um estudo mais amplo da ressonância magnética para poder planejar a cirurgia da separação, né? E aí então foi feito esse estudo, tal, né? Foram várias cirurgias, né? Porque tinha uma área da bexiga que era comum, entendeu? Então foram várias cirurgias para se estabelecer a separação e deu tudo certo, felizmente, né? Agora tem um relato que eu gostaria de comentar. Pode falar, Marcos. Não, e quando não dá certo, né? Que um deles infelizmente não sobreviverá e o outro seguirá, né? Pode acontecer isso e pode acontecer infelizmente dos dois não suportarem, né? Faz uns 5 ou 6 anos teve um caso que ficou famoso, que as duas meninas vieram unidas pela região do crânio, né? E aí após 20 horas de cirurgia, imagina, né? 20 horas de cirurgia. Mesmo médico, será que fica? Não, aí quando é assim, tem, as equipes vão se. As equipes vão se revezando, né, Fábio? E eu sei que foi num centro grande lá dos Estados Unidos, né? Não sei exatamente qual a cidade. Mas aí elas não resistiram, né? Infelizmente. Certamente é um aprendizado, né? A dor daquela família certamente vai. Os médicos aprenderam novas técnicas, novas estratégias, né? Mas naquele caso, infelizmente, não pôde salvar. Então, mas aí o relato que eu gostaria de fazer é que teve um caso de gêmeos siameses, que eles tiveram uma trajetória em várias existências em que eles dois espíritos reencarnavam no mesmo círculo de convivência. E volta e meia acabava em tragédia, né? Um matava o outro, ou então matava alguém da família, e era aquele comprometimento que ia ocorrendo reencarnação a reencarnação. E eles reencarnavam no mesmo círculo de convivência, às vezes como amigos, aí depois, logicamente, que deixavam de ser amigos e viravam inimigos, aí nasciam no mesmo na mesma consanguinidade, né, primos, aí depois como irmãos, enfim, como familiares, tal, e não aprendiam a preciosa lição do perdão. Não aprendiam, até que chegou um momento que Deus falou é por minha conta, né? Deus falou é simbolicamente. Ah, vocês não querem aprender? Então tá bom, então agora vocês vão nascer juntinhos. Agora, isso não significa que todo caso de gêmeos xifópagos, que todo caso envolve história desse tipo, né? Mas tem um relato que é assim, né? Aí eles acabaram, né? Como eles não poderiam ficar mais separados, né? E no passado, você sabe que os gêmeos siameses, no passado, eles eram frequentemente motivos de espetáculo circense, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Mas eles eram utilizados como espetáculo circense, né? Isso quando não eram mortos, né? O pai, a mãe, olha aquela situação e já... Exatamente. Acabou. Muitas vezes os próprios familiares matavam ou deixavam morrer a míngua, né? Nossa. Que é mais triste, meu, né? Meu Deus. Então, e a outra, o outro pensamento que nós devemos fazer em relação ao fortalecimento dos laços de família é que através da reencarnação, ao contrário dos detratores da reencarnação, ao contrário do que eles dizem que a reencarnação enfraquece os laços de família, não, a reencarnação fortalece, porque a morte é incapaz, ela é impotente para separar aqueles que se amam. E eu vou me separar transitoriamente dos meus familiares, mas eu posso desencarnar antes, mas quando os meus familiares desencarnarem, eu também vou encontrar com eles, né? Então, quer dizer, é uma separação transitória, uma separação passageira, diferente se fosse uma única existência, em que se eu não vou para o mesmo lugar que eles, então eu não vou me encontrar nunca mais, né? Então, que fortalecimento é esse? Se eu não vou me encontrar mais com aqueles que eu amo? Sem dúvida. E essa questão de espíritos que pedem até para que reencarne com aquela pessoa, para que a auxilie numa reencarnação, né? Que eles são espíritos amigos, né? Nas esferas espirituais mesmo, um reencarna, eu quero como missão continuar ou acompanhá-lo nessa encarnação, sendo pai, sendo mãe, o irmão, de alguma forma auxiliar também, né? Não, às vezes também as encarnações elas são feitas para parar arestas, né? Como também encarnações para ajuda mesmo, né? Reencarna, né? Reencarna para ajudar o outro dentro da própria família, né? Então, é amplo demais essa questão. Eu eu não consigo conceber, e eu acho que tudo isso que vocês estão falando se resume a uma coisa só, eu não consigo conceber justiça divina sem reencarnação. Não tem como. Eu não consigo conceber, porque tudo isso que vocês estão falando são acertos de contas, são reparações, são... É só o mecanismo da justiça divina sendo processado, né? E é o que você falou agora há pouco brincando, Marcelo, que aí Deus mandou o quê? E anteriormente você tinha dito muito claramente que não existem 72 juízes aguardando você, é nossa consciência. Então, não é que Deus manda, nós é que chegamos a essa conclusão de que aquilo é necessário. Ou nós chegamos a essa conclusão de que isso é necessário, ou nós erramos tanto, que o nosso perispírito acaba ficando até compatibilizado com energias tão, tão densas e tão pesadas que ele acaba se desconfigurando, né? Acaba chegando num nível de deformidades. Então, não existe um Deus mau ou punidor que vai chegar em você e vai dizer: ah, é, então agora tu que pecaste irás. Não existe isso, né? Existe toda uma conformação energética que nós mesmos impusemos ao nosso perispírito de modo a que ele venha dessa forma, né? Então, energias... Precisamos reconfigurar, né? Energias de atração e de repulsão, que nada mais são do que a benesse divina e a sabedoria da lei, né, divina operando. Eu não consigo conceber a justiça divina sem o mecanismo da reencarnação, não mais. Sem dúvida, né? E em relação ainda aos laços de família, merece considerar que nós não podemos limitar a nossa família apenas aos laços consanguíneos, né? Muitas vezes, como nós dissemos anteriormente, nós temos mais afinidade até por pessoas que não são da família, né? Por pessoas que não são da família. Então, evidentemente que esses que não são... Por exemplo, eu tenho a honra de pertencer à família espiritual do Marcos Melo. E eu conheci outro dia. É uma honra também. Eu tenho a honra de pertencer à família do Marcos Silveira, que já conheci anteriormente através do nosso querido Eurípides, né, Marcos? A mesma coisa do nosso querido Fábio. Então, a família espiritual, ela se expande. Ela não tem limites, né? E que bom que é assim, né? Que bom que é assim... Porque essa é que é a verdadeira família, né? Agora, se nós impomos limitações, se nós ficamos lá considerando: ah, é só a minha esposa, é só os meus filhos, é só meu pai, é só minha mãe, então aí o negócio fica ruim, né? Porque tudo aquilo que a gente limita, né? Tudo aquilo que nós impomos limitações, realmente é uma maneira de restringir o amor, né? É uma manifestação do egoísmo, né? É, isso mesmo. Muito bem. Então, acho que podemos considerar o desfecho do nosso programa e eu vou deixar aí um espaço aberto para as considerações finais ou para as despedidas. Fábio, fique à vontade. Você tem mais 40 minutos à disposição. Ou 17. Estava pensando aqui que se a gente for falar em uma palavra o que Deus é, a gente fala assim: Deus é amor, né? É um sentimento mais sublime que a gente conhece, que a gente pode tentar descrevê-lo. Lógico que nós estamos limitando Deus, dando qualquer definição para ele, mas dentro do que a gente pode oferecer, a gente fala: Deus é amor. Nós somos imagem e semelhança dele, então nós devemos... Nós somos perfectíveis, né? Nós somos perfeitos e estamos buscando ser amor também nas nossas experiências. E aí, Marcelo, eu te amo, né? Marcos e Marcos, eu te amo. Desenvolvo aquele amor. Eu te amo. Desenvolvo aquele amor por vocês, porque Deus quer que eu ame. Né? E aí, de repente, vocês não existem mais. Acabou, vocês vão para um lado, vou pro outro. Nunca mais vou ver vocês. Nunca mais. Nunca mais. Então aquele amor que eu desenvolvi ficou para quê agora? Né? Então tem uma frase do Haroldo que eu adoro, que ele fala assim: o amor exige a eternidade. Exatamente. Amou é para sempre. Né? Então essa relação é para sempre. Nunca mais você vai deixar de amar. Você vai ter oportunidade de conviver com essa pessoa pela eternidade. Uhum. Claro que às vezes ela entra na sala de aula, você fica esperando do lado de fora. Às vezes você entra na sala de aula, fica esperando do lado de fora. Mas o que importa é que vocês sempre vão se reencontrar no caminho da eternidade, né? Então isso é a coisa mais linda que existe, né? Então essa era a minha reflexão final. É, e ninguém entra na vida de outro por acaso, né? Há sempre uma história, uma história entre eles, ou naquele tempo, naquele espaço, né? A pessoa não entra na nossa vida por acaso. Seja ele um transeunte, você olha nos olhos daquela pessoa, vibra por ela, né? Mas ninguém jamais, né, entra na vida de outro por acaso. É, aí vocês me lembram daquele pensamento, né, da Cora Coralina, que vivia inspirada permanentemente, quando ela diz que a vida só vale a pena ser vivida se tocamos os corações daqueles que cruzam o nosso caminho. É, mesmo. E tocar o coração é uma das manifestações do amor, né? O amor de Fábio. Marcos, suas despedidas, fique à vontade. Marcos ou Silveira? Marcos ou Melo e ou Silveira? Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui e poder comungar de todas essas energias e pensamentos dos amigos aqui, e agradecer essa existência, agradecer essa encarnação onde eu pude, de alguma maneira... Tenho podido. É, o pude significa que você está falando significa como, que eu como vou... entidade espiritual. Significa que eu vou sair aqui na rua e vou ser colhido por um... Não, eu espero que não, eu tenho muita coisa a fazer ainda. E onde eu tenho podido, muito grato, Fábio, onde eu tenho podido utilizá-la, talvez de uma forma um pouquinho melhor, onde eu consiga estar envolvido em trabalhos tão bonitos quanto esse, que é o da rádio, e outros trabalhos que a espiritualidade, com a sua divina bondade, né, Deus com seu acréscimo de misericórdia, me permitiu estar presente. E não sei, a gente consegue andar alguns milímetros para frente. Então sou muito grato por essa encarnação e pelas pessoas que estão acruzando, como vocês que estão aqui, e como os ouvintes, e como as pessoas que frequentam o Centro Espírita Paulo de Tarso e tantas outras. Muito obrigado a todos. Melo, suas considerações, fica à vontade. Eu também agradeço a oportunidade de estar encarnado e me reparando ou ajudando as pessoas, enfim, me relacionando com as pessoas que eu preciso me relacionar. E ter o privilégio de dizer, né, através da doutrina espírita, que não foi sorte eu estar encarnado nessa família que eu estou encarnado hoje. E para aquele que hoje está sofrendo, ou que está em desarmonia com a família, dizer para ele que também não é azar, né? Ou aquele que sofre e fala: puxa, dei azar nessa encarnação, ou seja, dei azar nessa vida, tem outras vidas pela frente, teve outras lá para trás, né? E esta vida é a ideal para você. Não importa como ela está sendo, está discorrendo, né? Ela é a ideal, você escolheu, você está passando por isso, que é uma forma de evoluir espiritualmente. Então, tenha esperança, por pior que seja a situação que esteja passando nesse momento. É uma oficina de trabalho. É uma oficina de trabalho, como diz o Marcelo, né? Você vai para uma academia, você vai fazer exercício, você vai ficar sentado num banquinho lá, né? Aqui nós viemos trabalhar, viemos nos melhorar. E esta vida é a melhor para cada um. E a vida é a melhor para mim, né? Tá bom? Então, uma boa noite a todos, uma boa semana. Sexta-feira que vem estamos de volta. Só gostaria de enviar uma irradiação carinhosa para nossa querida Marlene, a esposa do Sidney, né, que é uma grande amiga nossa lá do Paulo de Tarso, que se encontra internada, e que nós estamos aí na torcida para sua recuperação e para o esclarecimento da sua dor, e que você se recupere o mais breve possível, viu, querida? Nós desejamos que esse programa seja considerado como uma homenagem a você, viu, Marlene? Um beijão, querida. Boa noite a todos, até a próxima semana. Um grande abraço. Da minha parte, tchau.